um jardim, um coreto, a música e a saudade. Esse e-mail que nós recebemos nos enche de motivação e orgulho, e muita satisfação também. Senhor Rubens, o senhor cita com orgulho a idade avançada e bem vivida de seus sábios ouvintes, o que é muito bonito e elogiável. Eu ouço esta audição há um bom tempo e tenho só 18 anos. Os jovens também ouvem um jardim, um coreto, a música e a saudade. Assim no e-mail, José Carlos de Medina Lupo, Araraquara. Que situação imensa saber que a ala jovem está conosco também, além dos idosos que citam esta audição com muita saudade. Vou repetir o e-mail. Senhor Rubens, o senhor cita com orgulho a idade avançada e vivida de seus sábios ouvintes. É muito bonito e elogiável. Eu também ouço esta audição e tenho só 18 anos de idade. Assina José Carlos de Medina Lupo, Araraquara. Obrigado, amigo. Obrigado, jovem. Esta ala jovem maravilhosa que é o nosso Brasil de hoje e de amanhã. Mas vamos nós com música. Vamos sim. De acordo com o nosso roteiro, nós vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, o comerciante senhor Luiz Esteves Paixão, que assina o e-mail e afirma que São Carlos também amanhece há muitos e muitos anos ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, senhor Luiz Esteves Paixão, Carmen Costa, que recentemente veio a falecer ao lado do Mirabô, dele Mirabô, Carmen Costanta, o Jarro da Saudade. Zé Festa, com seu trombone e seu conjunto. Zé Festa, excelente musicista, dá um show de musicalidade nesta composição assinada pelo Serrinha, Chitãozinho e Chororó. Ainda para o comerciante residente aqui em nossa rádio de São Carlos, o senhor Luiz Esteves Paixão, que está conosco nesta manhã, Chico Petrônio do Sequinha de Abreu, que nasceu lá em Santa Rita do Passa Quatro, Tardes, em Lindóia. Yaya, cadê o jarro? O jarro que eu plantei a flor. Eu vou lhe contar um caso. Eu quebrei o jarro e matei a flor. Eu vou lhe contar um caso. Eu quebrei o jarro e matei a flor. Que maldade, que maldade. Você bem sabia, no jarro de barro eu plantei a saudade. Que maldade, que maldade. Você bem sabia, no jarro de barro eu plantei a saudade. Ia, ia, cadê o jarro? O jarro que eu plantei a flor. Eu vou lhe contar um caso. Eu quebrei o jarro e matei a flor. Eu vou lhe contar um caso. Eu quebrei o jarro e matei a flor. Que maldade, que maldade. Você bem sabia, no jarro de barro eu plantei a saudade. Que maldade, que maldade. Você bem sabia, no jarro de barro eu plantei a saudade. Sabia, no jarro de barro eu plantei a saudade. Que maldade, que maldade. Você bem sabia, no jarro de barro eu plantei a saudade. Ia, ia, cadê o jarro?

boca para acalmar o meu sofrer. Como é sublime contigo sonhar. Bem que eu quis escrever um poema de amor, e o amor estava em tudo o que eu vi, em tudo quanto eu sonhei. E no poema de amor que eu fiz, tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor, que não me quis. Mas vamos nós com música nesta manhã, pois a pedido é música em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele reside em São Paulo e está conosco e está sintonizando a poderosa Rádio USP da Supercap. É ele o nosso gentil ouvinte da Pauliceia Desvairada, senhor Rodolfo José Alves, que pela vez primeira está conosco, e ele afirma que todas as músicas aqui invocadas são maravilhosas. Ele também é colecionador da música do passado e quer ouvir, em belíssimo arranjo do Nelsinho, em adaptação a Haroldo Barbosa, com Nelson Gonçalves, saudoso intérprete, Céu Cor-de-Rosa. E ainda para ele, nós selecionamos esta melodia, Gilberto Alves, saudoso intérprete, canta em arranjo do Antenógenes Silva, do Hernani Campos, Uma Grande Dor. Não se esquece, para o nosso ouvinte da Pauliceia Desvairada, senhor Rodolfo José Alves. Ontem, na tarde formosa, num céu cor-de-rosa, longe, longe, divagando e pensando em ti, fiquei. Tua jura de amor eu recordei, a melancolicamente. Lembrei o passado, procurei-te ao meu lado, triste sonho, como o sol no poente morreu, assim minha alma escureceu na solidão. Noite, noite em meu coração. Melancolicamente lembrei o passado, procurei-te ao meu lado, triste sonho, como o sol no poente morreu, assim minha alma escureceu na solidão. Noite, noite em meu coração.